sei que eu vou te obedecer e fazer tudo direitinho. Eu vou deixar você passar pra mim. Eu vou deixar você me encher de carinho. Eu vou deixar você passar palquinho. E eu vou deixar você me encher de carinho. Traz a mamadeira de cerveja. Me usa, me longuza e me beija. Se não fizer certinho, aí seu bebezinho vai chorar. Boa, boa, boa, boa. Vem babar, vem cuidar do seu bebê. Nessa noite eu quero ver você me dar colinho. Vem mamar, vem cuidar do seu bebê, que eu vou te obedecer e fazer tudo direitinho. Vem mamar, vem cuidar do seu bebê, que essa noite eu quero ver você me dar colinho. Vem mamar, vem cuidar do seu bebê, que eu vou te obedecer e fazer tudo direitinho. Central do Sertanejo. Baby,